quem se lembra de mim? O meu viver solitário é de uma flor sem jardim. A glória acabou, sucesso passou, tudo terminou, a vida é assim. Acabou a vaidade, adeus mocidade, só fico a saudade que não tem mais fim. Ninguém vai mandar mais flores, a primavera passou. Recordando meus amores, pra longe o tempo levou. Vivo sozinho, neste cantinho, sem teu carinho e tudo acabou. Vivo chorando e recordando, tempo passando e nada ficou. No calendário da vida, nosso destino marcado, fica no peito a ferida de um coração machucado. Guardo a lembrança da minha infância, morre a esperança, peito magoado. Eu sei ninguém, saudade vem, dos parabéns, parabéns passado.